ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso. É destaque. Está no Expresso. Doze horas e 20 minutos aqui na Pássaro da Ilha FM, vamos até as 14 horas de hoje. Daqui a pouquinho eu vou conversar com o pessoal da 10ª Moto Romaria, que sai no próximo sábado, dia 8 de abril, com destino a Aparecida, na 10ª edição dessa importante Moto Romaria aqui da nossa região. Ainda hoje vou conversar com o Bruno Lopes, dançarino, fotógrafo, ele que recebeu um convite para representar Guaranésia lá no Rio Grande do Sul, na cidade de Bento Gonçalves. E o papo de agora é com meu amigo Cícero Antônio Fonte Júnior, o Cícero, né? Cícero que todo mundo conhece aí como baterista do Gil Matos, como baterista do Amigos do Samba, né? É isso aí. É isso daí. Muito tempo no Dona Zé. Muito tempo no Dona Zé. Mas o Cícero, além disso, dessa parte musical, também ele é membro do Conselho Fiscal da Conferência São Vicente de Paulo, e a gente vai falar sobre esse assunto a partir de agora aqui no Expresso. Tudo bem, Cícero? Boa tarde. Tudo bem, Antônio Cláudio, boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes aí da Pássaro da Ilha. É uma grande honra e um imenso prazer estar aqui no teu programa. Eu sempre ando participando lá nos grupos, no grupo, por telefone. Por telefone participa sempre. Bastante, tá vendo, graças a Deus. Muito obrigado pela oportunidade, viu, Antônio Cães? Oportunidade é nossa. Obrigado, eu que te agradeço pela sua presença aqui. Cícero, eu quero começar logo de cara, com tanta atividade assim, do trabalho na SIC, né? Trabalho na empresa SIC do Brasil. Por que se envolver em mais essa, Cícero? Por que entrar lá para ajudar como voluntário? Porque lá não ganha nada, né? Não. É voluntário mesmo. Isso, é um trabalho totalmente filantrópico, ligado a ajudar as pessoas, realmente. E, na verdade, Antônio Cláudio, eu vou falar até um pouquinho de mim, se você me dá esse espaço aí. Eu não sou natural de Guaranésia, na verdade, eu sou natural de Mococa. Mudei para cá com a minha família em 2000. Meu pai veio trabalhar na SIAC e acabou nós todos a vir morar aqui em Guaranésia. Desde já eu já posso agradecer muito a Deus, porque realmente a paixão e o amor que eu tenho por Guaranésia é muito grande. É muito grande, assim, eu não consigo ter explicação para falar sobre Guaranésia. E sempre foi um projeto meu, pessoal, de vida, trabalhar com instituições, sabe? Ajudar de alguma forma, sem cobrar por isso, sabe? Sem querer receber por isso. Então, quando apareceu a oportunidade, eu não poderia de maneira nenhuma falar não. E na época, o João, né, que era o nosso presidente da conferência, me convidou a mim, a minha esposa, e eu não pensei duas vezes em fazer esse trabalho, cara. É um negócio que renova a alma da gente, enche a gente, sabe, infla o coração. É muito gratificante a gente chegar lá na conferência e lá os nossos assistidos, sabe, escutar uma conversa, sentar com eles, conversar, dar um abraço. Ah, não tem preço que paga. Mas esse convite surgiu quando? Esse convite surgiu há 2 anos atrás, mais ou menos, que faz parte que eu tô fazendo parte lá da diretoria da conferência. João Moraes? Isso, João Moraes. Ele que te fez o convite. Foi, graças a Deus, agradeço muito a ele, a Rúbia, né, que hoje também faz parte lá da diretoria. Cícero, mas você aceitou o convite, começou a fazer esse trabalho voluntário, mas é um trabalho também que toma muito seu tempo. Sim. Como é que faz, meu amigo? Porque todo final de semana tem show aí do Gil Matos, tem show do Amigos do Samba, tem as responsabilidades na empresa que você trabalha, né? Como é que surge? Como é que você administra tudo isso? Então, as reuniões, a gente tem reuniões lá em alguns períodos do ano, semanais, em alguns períodos do ano, quinzenais. Então, na maioria das vezes são todas as terças, por volta das 8 horas da noite. Toda a diretoria se reúne lá no próprio salão lá da conferência. Tem uma salinha do lado lá de reuniões. E lá a gente trata os principais problemas, trata quais são nossos projetos futuros. Então, eu tento me desdobrar, às vezes, em 10 pessoas para conseguir atender, mas 100% das vezes, eu acho que posso falar, estava lá presente, sabe, de coração aberto lá para conseguir realmente ajudar a instituição, porque ela realmente precisa. Quais são os maiores problemas? O que toda reunião tem que se discutir porque é problema, amor? Eu acho que é o problema em geral. Dinheiro. É, o nosso país não vive um momento muito bom e isso acaba impactando diretamente lá, porque a conferência hoje ela vive de doações. Diminui doações, a gente com a crise, costuma ter problemas. É. Lembrando já a todos aí, já vou aproveitar esse espaço para pedir essa ajuda mesmo, sabe, Antônio Cláudio? De pessoal ir ajudar. Ajudar da forma que achar que tenha que ajudar. Não estou falando só de dinheiro também, não. Dinheiro talvez seja o principal problema, não só da conferência, mas de outras instituições também. Mas ajudar na parte pessoal, na parte presencial. De lá nos visitar, visitar nossos assistidos, ver a nossa estrutura. Às vezes uma simples ajuda, que uma pintura ou algum reparo, seja ele hidráulico ou elétrico, isso aí pra gente já faz uma diferença muito grande. E a própria visita da pessoa também, pra bater um papo lá com os assistidos, sem dúvida, né? Sem dúvida. E como é que, o horário de visitas qual que é? O horário pode chegar qualquer dia da semana, tem um horário específico, como é que funciona? Existem os horários específicos lá de visita, são de semana, se não me engano, das 9 da manhã às 3 da tarde, se eu não me engano, tá. Antônio Cláudio. Eu preciso confirmar, depois aí eu te mando esse... Fala, sem problema, mas o pessoal pode visitar tranquilamente? Pode ir lá, as funcionárias vão estar lá. A gente tem funcionárias lá 24 horas por dia. É claro que à noite a visita não é permitida, mas durante os dias pode ir lá visitar o pessoal. Para manter essa conferência, porque você falou das dificuldades financeiras, não é só da conferência, mas eu acredito também que seja da Sociedade Santo Antônio, que seja do Lar São Vicente, que é tudo ali próximo do outro. Essa semana eu recebi aqui o presidente da Paira de Gospé, que também está passando por uma crise brava, e ele também reclamou da mesma coisa, questão de dinheiro, pouco dinheiro. Como é que faz então para trazer mais renda para essas instituições, em especial aí para São Vicente? Tá. Lá, Antônio Cláudio, a gente tem uma ajuda do Estado, na verdade, que ela vem pelo SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social. É uma verba de R$829 por mês. Por mês, dá para muita coisa. Isso. Anteriormente a gente tinha uma verba do governo. Mas tá chegando, pelo menos? Tá chegando, essa tá chegando. pelo menos essa tá chegando. Do município, a gente anteriormente tinha uma ajuda mensal de R$1.000, mas essa ajuda agora parece que para esse novo mandato existe algumas reuniões que ela foi extinta, certo. Tá? Mas ainda a gente já está em algumas discussões de um marco regulatório para as três instituições, que no caso seria o asilo e as duas conferências. Certo. Tá? Então, desse assunto, quem está participando mais é o presidente, que é o Marcelo, que é o atual presidente. Eu não tenho tantos dados assim para estar falando desse auxílio municipal. Tá. Mas o restante das verbas que a gente tem lá são doações e também os 70% da aposentadoria do assistido que está lá. Certo. Porque por lei, a lei do idoso, a gente tem que devolver 30% para o assistido. Então os 70% fica com a instituição. Para a conferência trabalhar. Para poder manter toda a estrutura que ela tem hoje. Não dá para fechar as contas, né? Na maioria. Quantos assistidos lá hoje? Hoje a gente tem 35 assistidos, tá? Que em sua maioria são lúcidos, certo? Conversam, brincam, divertem a gente lá. Esse é o máximo hoje permitido até pela vigilância sanitária. Ah, tá. Então vocês estão na capacidade máxima que a gente trabalha hoje. O limite é 35, então. Limite é 35. Pra conferência. Isso. Lá eles ficam separados em 3 pavilhões, né? Um pavilhão é totalmente para pessoas acamadas e dependentes, no caso aqueles de cadeira de rodas. E mais 2 pavilhões são dos idosos independentes, que eles ficam em quartos separados e aí eles têm as atividades deles, enfim. E esse pessoal independente, aí eles podem sair de lá a hora que quer ou não? Eles podem. Podem, é claro, sobre a supervisão de uma funcionária da conferência. Tá. Mas não é proibido a saída dele lá. É que às vezes alguns têm que ter um acompanhamento, né? Às vezes alguns gostam de comer um pastelzinho na feira, eles têm o dinheirinho deles, tá. Eles vão, a gente vai lá com eles, compra o pastelzinho deles, compra aquela garapinha. Ah, então isso é tranquilo lá. Não tem problema, a pessoa pode ir tranquilamente. Pode sim, desde que esteja supervisionado por uma pessoa da conferência. Projetos para o futuro. A gente sabe que para manter tudo isso não é fácil. Não. Né? Então, além dessa conversa que vocês estão tendo aí, no caso o presidente Marcelo está tendo aí para fazer esse marco regulatório aí que vai contemplar as outras duas entidades ali. O que mais? De onde mais vem dinheiro, além da aposentadoria também? Então, quando o João assumiu também, viu, Antônio Cláudio, a gente, ele no mandato dele, ele assumiu em 2014. E no mandato dele a gente conseguiu lá construir, até fica na Avenida Deputado Alberto de Almeida lá, são 3 cômodos comerciais e 1 apartamento. E eles estão, graças a Deus, todos alugados. E isso gera pra gente uma renda, uma verba. Pouca, não é isso que vai resolver o problema da instituição, mas se tem essa verba, tá? E o restante é os eventos que a gente faz. A gente faz durante o ano, né? Quais os eventos, Cícero? Então, a gente hoje tem alguns assim que já estão marcados no calendário, digamos, da conferência. Que é a quermesse, que a gente faz normalmente em outubro, né? Que é lá na própria instituição mesmo, no nosso salão lá. Existe o leilão de gado, que a gente, na verdade, iniciou o ano passado. O ano passado foi o primeiro. Foi um leilão e um almoço, né? Foi um leilão e um almoço lá no... Comitiva, né? Na comitiva, até... Vou aproveitar o espaço, agradecer o pessoal da comitiva, que foi extremamente aberto a negociar pra gente estar lá. Eles nos ajudaram, assim... É difícil até falar da ajuda que eles tiveram, porque até no dia a gente ficou muito emocionado, porque realmente eles foram de uma... Turma do Fábio, né? O pessoal, nossa, não tenho o que falar. Muito obrigado pela ajuda mesmo. Eles realmente fizeram a diferença pra gente lá. Então, o leilão, esse ano a gente já marcou a data do leilão, tá? Vai ser dia 30/7. A gente vai fazer em julho. Tá. Foi uma decisão nossa da diretoria realmente antecipar um pouquinho esse leilão, até por ter uma necessidade de verba, tá bom? A gente tem os almoços, né, que são tradicionais lá da conferência, aqueles almoços beneficentes, que a gente vende o almoço, a pessoa pode ir lá também retirar o marmitex. Normalmente a gente faz isso 2 vezes por ano, para conseguir levantar a verba. Já tem data já para esses almoços ou ainda não? Esses ainda não, a gente realmente está marcando, mas a gente marcou a feijoada, que é um evento também que a gente vai colocar no calendário da conferência já para os próximos anos, e vai ser agora em maio, dia 21 de maio. Ah, tá próximo, tá? Então. É, essa feijoada vai ser logo. Mês que vem já, né? Mês que vem. A gente já está começando os preparativos, já estamos discutindo nas reuniões para em maio a gente poder estar bem estruturado para fazer essa feijoada, que é uma delícia, né? O pessoal cozinha muito lá na conferência. O pessoal lá é caprichoso demais, né? dentre outras, Antônio, tem a campanha do quilo que a gente faz na Prata, no Distrito Santa Cruz da Prata e aqui em Guaranésia, que sempre é mais ou menos na época da Páscoa e do Natal, que a gente... Só passa recolhendo, isso, né? Distribuem os saquinhos e depois passa recolhendo. Depois passa recolhendo o alimento, isso. É. Existe também a campanha de finados, a gente faz também, esse ano até o presidente Marcelo, a gente fez uma campanha da higiene pessoal, a gente fez uma parceria com as escolas, e aí tinha algumas atividades nas escolas que as próprias crianças juntavam sabonete, pasta de dente, shampoo, enfim... E a gente recebeu uma grande quantidade de produtos. Foi muito legal também. A gente gostou muito de ter feito. Provavelmente vai ser refeito agora para os próximos anos. Legal. Ó, o Vinícius Madeira tá mandando um abraço aí pro tio Cícero. Aí, uma pessoa que admiro muito, que Deus dê muita força e saúde para ele, que possa fazer esse trabalho na conferência por muitos e muitos e muitos e muitos anos. Ele disse aqui. Obrigado, Felícios. Quem mais aqui? Antônio Cláudio. Um abraço aí pro Cicinho. Muita gente boa. Tudo que tá falando é verdade. É o Valdir Chaves que tá te mandando esse abraço. Obrigado, Valdir. A Jandira Célia, o horário de visita às conferências é das 15 às 16 horas no asilo, das 14 às 16 horas, até quando a gente chega antes, na conferência Santo Antônio de Pádua, as enfermeiras não deixam entrar, tem que esperar o horário, que é das 15 às 16. Faltou só falar da São Vicente aqui, viu? Mas tá valendo. Obrigado pela participação, né, da Jandira aqui. Vou fazer um intervalinho comercial, se a gente volta, porque agora vai ter um lance de pizza aí, não vai? Agora? Inclusive... Não, a gente vai falar daqui a pouquinho. Surpresa aí pra turma. Isso daqui a pouquinho, logo após o intervalo comercial, que é rapidinho. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Você está ouvindo Programa Expresso. É o programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM. Vamos até às 14 horas. Daqui a pouquinho vamos conversar com os organizadores da 10ª edição da Moto Romaria, que sai no próximo sábado, dia 8 de abril, com destino à Aparecida do Norte. E ainda converso com o Bruno Lopes, dançarino aqui de Guaranésia. Ele que foi convidado para se apresentar lá em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. O papo de agora é com o Cícero, né? O Cícero Antônio Fonte Júnior, popular Cicinho, né? Pra ficar mais claro. E o Cicinho, Palito Som, tá te mandando um abraço. Muito obrigado. Conhece, né? O fera, né? Ah, esse não tem jeito de conhecer, né? Martins Som também tá ligado, tá te parabenizando aí pelo seu trabalho, viu? Obrigado, Martins. A Ângela Viras Boas tá te parabenizando também. Ela quer saber como é que faz para fazer serviços voluntários, para ser voluntária lá na conferência. Ok, muito obrigado, Ângela, primeiro aí pelo carinho. E, na verdade, é só se apresentar lá na conferência, lá para Daniela, que é a nossa secretária, tá? Falar que está querendo fazer um trabalho voluntário, e aí a Daniela vai conseguir direcionar para qual trabalho lá será disponível. Mas já deixo assim... vai lá mesmo, porque realmente a gente precisa dessa ajuda voluntária. Hoje quantas pessoas trabalham lá? Hoje são 14 funcionários. 14 funcionários? 14 funcionários. Entre são enfermeiros, entre... pessoal do escritório, né? Isso. Secretaria. Isso. E quanto mais funcionário tiver, melhor, né? Pra ajudar, né? Sem dúvida. Quanto mais funcionário tiver lá, mais voluntário, mais, né? Mais voluntários, melhor. Ó, o Cicinho, parabéns aí, parceiro. Sem palavras pra falar de você, meu irmão. É o Du Mega Estilo. Edu, obrigado. Mandando também, obrigado, meu querido. Esse abraço, viu? Pessoal da Moto Romaria vai sair sábado, né, aqui de Guaranésia, de madrugada, para Aparecida do Norte. Eles não vão poder aproveitar a pizza então, né? Não vão. Porque a pizza vai ser domingo, Cícero. Como é que vai ser? Como é que vai funcionar? A pizza vai ser, na verdade, no dia... No sábado, né? Dia 8, né? No sábado, dia 8. No e sábado, como é que vai 8. Funcionar? Como é que é? Vai ser uma noite da pizza? Um dia de pizza? Como é que é? Podemos dizer que vai ser um dia de pizza. Mas na verdade o pessoal da Moto Romaria vai poder participar sim, porque eles podem pedir a pizza pra gente entregar na casa deles. Ah, legal. Eles comerem depois. Beleza. A gente também tem essa possibilidade aí. Tá, como é que tá estruturado então o evento? Então vamos como lá. É que vai ser? Vamos explicar aí como é que vai ser a pizza. A gente distribuiu alguns canhotos, sim, né? E nesses canhotos tem... A gente tem que preencher aí com o nome da pessoa que tá comprando a pizza, endereço, telefone para contato e tal. E embaixo existem alguns campos para você escolher qual pizza você quer, qual sabor de pizza você quer. E a gente tá com 4 sabores lá, que é a calabresa, queijo, presunto mussarela e meia calabresa e meia queijo. Então você escolhe qual pizza, qual sabor você quer, e também você tem a possibilidade de ou retirá-la com a gente a partir das 5 horas da tarde... Tá. Ou que a gente leve pra você até a residência. A partir das 5 horas da tarde. A partir das 5 horas da tarde. Isso, a partir das 5 horas da tarde. Então a gente deu essa opção porque muita gente às vezes não tem essa disponibilidade de estar lá retirando. Certo. Mas tem a possibilidade de ajudar a gente. Então a gente vai levar até a casa dele também. Tá, então se eu comprar, eu compro de quem isso daqui? O pessoal tá distribuindo, tem gente vendendo pelas ruas de Guaranésia? Tem gente vendendo pelas ruas de Guaranésia. A maioria das pessoas que estão vendendo hoje é o pessoal da diretoria, tá? Só que também tem lá na sede da conferência, tem os talãozinhos lá também, pro pessoal poder ir lá comprar. Pode então, passar lá. Pode passar lá na conferência e pegar lá com a Daniela. Só passar lá e preenche tudo, né? O nome, isso, o telefone, o endereço. Aí já marca lá se quer retirar na hora, se é para entregar a pizza. Escolhe, isso, a pizza, calabresa, queijo, presunto com mussarela ou meio queijo, meio calabresa. Qual que é o valor? R$25. R$25 só? R$25 só. E outra informação importante também é que a pizza é pré-assada, tá? Tá. Então a gente vai entregar ela pré-assada e termina de chegar em casa. E vai estar ajudando e muito a conferência. Com certeza, vai estar ajudando e muito a conferência. A gente pede essa ajuda aí a todo mundo. Esses eventos, Cícero, que vocês fazem, esse daqui é claro que não tem como vocês saberem mais ou menos o que vai dar aí de, né, de receita, lá, de recursos para vocês. Mas esses eventos que vocês fazem, geralmente dá para custear o quê? Um mês, semanas... dias. Normalmente, Antônio Cláudio, a gente acaba passando aí alguns meses com esses benefícios dos eventos. Mas a gente, por isso a quantidade de eventos, às vezes o pessoal questiona, por que vocês fazem tantos eventos? Na verdade é por isso, porque o evento, ele não dá tanto dinheiro assim, igual a maioria das pessoas acha. É, a pessoa vem, dá 20 mil reais, não é assim, né? Não, não é assim. É claro que a gente recebe muitas doações, por exemplo, da pizza, a gente está recebendo bastante doação. Mas muita coisa a gente tem que comprar também, porque é coisa que a gente não ganha. E isso tem um custo pequeno, às vezes, diferente por estar sendo executado para a conferência, mas existe um custo. E esse custo tem que ser pago. Então, não é tudo lucro o evento, né? A gente tem despesas também. Mas normalmente, só respondendo a sua pergunta, a gente acaba passando aí 2 meses, no máximo 3 meses com esses recursos. É por isso que sempre aí de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses estão fazendo alguma coisa, algum evento. Por isso que de 2 em 2 meses tá o Cicim na rádio falando. Alguma coisa. Ô Cicim, mas além de tudo isso que você falou aqui, desses eventos, da pizza que vai vindo agora, né? Me responde uma coisa, a conferência hoje, a conferência São Vicente de Paulo, tá no vermelho ou tá ali quase no vermelho? Como é que tá a situação financeira da conferência hoje? A conferência, em alguns períodos do ano, ela chega a trabalhar no vermelho. No vermelho. No vermelho. Muito por conta de férias de funcionários, 13º, toda essa parte... São as obrigações da conferência com relação aos seus funcionários. Sim, os direitos trabalhistas. Os direitos trabalhistas, óbvio, né? São todos respeitados. E a gente tem 14 funcionários, né? Então, realmente, a gente tem um custo com isso. Custo esse que se reverte pelo carinho que essas pessoas têm em tratar os nossos assistidos. Não chega a ser nenhum custo, né? A gente fala muito... Acaba sendo um investimento, acaba, né? Acaba sendo um investimento. Então... Tem alguns meses do ano que realmente a gente trabalha no vermelho. Hoje, por exemplo, como é que tá a situação? Hoje a gente tá ali. Pouquinha grana no caixa. Pouquinha grana no caixa, justamente. Mas quando chega no vermelho, entra no desespero total. Eu vi pelo meu amigo Elson, presidente da APAE de Goxupé, que teve aqui a semana e falou que estão com 2 meses de salário atrasado dos funcionários, né? Sim. E aí, o que que faz? Então, na verdade... Sai pedindo ajuda, fazendo caixinha lá pra custear, pra cobrir os gastos? Na maioria das vezes, a gente já programa esses eventos pra suprir essa falta, né? E a gente tem alguns terrenos lá, né? Que é aquele loteamento atrás. Então, quando a gente percebe que não vai dar... A gente acaba tendo que vender. Vamos vender um terreno. Vamos vender um terreno, coloca o dinheiro no caixa e trabalha com esse dinheiro. Mas isso é uma coisa que vem se repetindo. Então a gente, através de todos esses eventos, e por isso a gente pede tanta ajuda para a população, para poder nos ajudar realmente, para poder não ter que desfazer dos terrenos, deixar lá o terreno. E com esses eventos a gente conseguiu dinheiro para bancar os gastos da conferência. Boa tarde, Antônio Cláudio. Dei meu abraço aí pro Cícero pelo trabalho e dedicação. Essa alegria com que ele trabalha é contagiante. Forte abraço, Elivelton Marino. Obrigado, Elivelton. É isso daí. Deixa eu ver quem mais aqui. A Cláudia também tá te mandando, parabenizando você aqui pelo trabalho. Obrigado. Deixa eu ver quem mais aqui. Aí, para pedir a pizza, pessoal, além de comprar ingressos, tem que... Hoje funciona normal lá, né, Cícero? Funciona normal. Amanhã também vai estar... Amanhã tem funcionários tem lá também. Funcionário, tem funcionário, pode comprar. Pode, né? Comprar. Tá, então tranquilo. E no dia, se quiser ligar lá e pedir, pode ou vai funcionar assim ou não? Então, a gente na verdade está querendo vender todos os canhotos antes, justamente para não ter surpresa na hora e deixar de atender bem a pessoa que chegar lá na hora. É claro que eu não vou dizer aqui que não, a gente não vai vender na hora, mas eu vou pedir a ajuda e a contribuição de se puder ser feito esse contato antes... Para a gente já programar, porque isso vai demandar mão de obra, vai demandar produto. Então, para a gente poder fazer as contas de quanto a gente vai comprar, quanto de pessoa a gente vai ter que ter lá para poder atender, é necessário se ter esse número antes. Então, se for possível antes você conseguir procurar a gente aí, ou passar na conferência e já comprar o canhotinho, a gente agradece. Beleza, R$25? R$25. Pode escolher calabresa, queijo, presunto com mussarela, ou então meio a meio. É, né? Isso aí. Queijo com calabresa E aí você vai preencher todos os dados aqui do Canhotinho, pode inclusive receber na sua casa. É isso aí. Muita facilidade. Ótimo. Antônio Cláudio, só falando do horário lá. Por favor. É, eu confirmei a informação. O horário lá de atendimento e de visitas é de segunda a sexta, tá? Das 9 às 10 e das 3 às 4. Das 3 às 4. E de finais de semana é das 2 às 4. Então o pessoal pode estar indo lá. Hoje, por exemplo, das 2 às 4 e amanhã das 2 às 4. Isso. Né? Muito bem, Cícero. Eu acho que a gente já falou aqui sobre a questão da pizza, que é no próximo sábado. Isso. Dia 8 de abril. O Cícero, inclusive, está deixando aqui 2 canhotos, né? 2 convites aqui para você receber a sua pizza, que a gente vai sortear no próximo sábado. Beleza, Cícero? Tá ótimo. A gente sorteia no próximo sábado. E, inclusive, a gente aproveita para divulgar mais a pizza, né? Isso, agradeço. Se você me permite também, Antônio, eu queria só deixar aqui no ar, para quem quiser fazer a doação financeira para a gente. Eu vou passar aqui os 2 bancos que a gente tem conta. Pode estar depositando direto na conta, tá? Às vezes a pessoa não quer ficar anônima, não quer mostrar que tá doando, a gente respeita isso. Então eu vou deixar aqui que é no Sicoob, tá? Agência 3122. A conta corrente é 816-992-6. E do Banco do Brasil, a agência é a 2096-6. E a conta corrente é a 5573-5. Então, quem quiser estar fazendo doação, pode estar depositando nessas contas ou indo lá na conferência e entregando direto lá para a Daniela. Pode levar qualquer valor, vai ser muito bem recebido, né, Cícero? Muito. Muito obrigado, Cícero, pela participação. E precisando, conte sempre com a gente, viu? Eu que agradeço mais uma vez o espaço. Esse espaço é muito nobre. Eu respeito muito você, você sabe disso, tem um carinho aí. E eu que agradeço o espaço novamente. Muito obrigado. E sábado que vem a gente se fala novamente por telefone, né? Ótimo, pode ser. Valeu, Cícero, aquele abraço. Abraço. Intervalinho comercial, a gente volta já dando sequência no Expresso. Programa Expresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa.